um cara legal pra você todo dia. Mas aqui não é um filme, você sabe onde o mundo gira em torno de você. Aqui na América Central, a vila cheira sangue, ouro e pólvora. Só sinto dor, só sinto desespero. Sou pobre, punk, mexicano, sou a chave. Lágrimas no meu sombreiro. Sou pobre, punk, mexicano, só chave. Lágrimas no meu sombreiro. Você quer que eu seja sério? Você quer que eu seja responsável? Você quer que eu seja um cara legal pra você todo dia? Mas aqui não é um filme, você sabe onde o mundo gira em torno de você. Aqui na América Central, a vida cheira sangue, ouro e pólvora. Só sinto dor, só sinto desespero. Sou pobre, punk, mexicano, só chave. Lágrimas no meu sombreiro. Só sinto dor, só sinto desespero. Sou pobre, punk, mexicano, só chave. Lágrimas no meu sombreiro. Só sinto dor, só sinto desespero. Sou pobre, punk, mexicano, só chave. Lágrimas no meu sombreiro. Só sinto dor, só sinto desespero. Sou pobre, punk, mexicano, só chave. Lágrimas.